Boa noite. Sejam bem-vindos, senhores veríssimos. Hoje vocês cruzam um limite do qual poucos retornam. O mundo que vocês conhecem, o mundo da razão, da ciência e da lógica, é apenas uma mera camada. Por trás dela, existe algo mais antigo, obscuro e vivo. Esse é o paranormal. A força que habita entre os espaços, o sussurro que se ouve quando o silêncio é quase absoluto, o olhar que se sente quando ninguém mais está ali. Há muito tempo, a humanidade escolheu ignorar o invisível, mas alguns, na verdade, poucos, decidiram encarar ele frente a frente. Eles foram chamados de loucos, de hereges, de amaldiçoados. Mas a verdade não se importa com nomes. E foi dessa coragem que nasceu a Ordo Realetas. Uma organização antiga, um juramento mantido em segredo por séculos. Homens e mulheres que dedicaram suas vidas a compreender o impossível e a proteger o mundo daquilo que existe além da realidade. E aí agora, vocês fazem parte disso. A partir deste momento, vocês não são mais meros observadores. São agentes da Ordo Realistas, a linha tênue entre a razão e o abismo. Sua missão é simples e mortal. Investigar o paranormal, onde a lógica termina, é lá que o seu trabalho começa. Mas cuidado, quanto mais vocês olham para o outro lado, mais o outro lado olha de volta. A verdade cobra caro. E a sanidade é sempre o primeiro preço a ser pago. O medo virá, e quando ele vier, lembrem-se, o medo é o que ainda mantém vocês humanos. Porque quando o medo desaparecer, talvez já seja tarde demais. Vocês agora pertencem à Ordo Realetas. Observem, protejam e sobrevivam. Sejam bem-vindos, agentes. Sejam bem-vindos à Ordo Realetas.